Benfica. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir está aqui. Et oui, bonjour, vous êtes bien sur Radio PNFM, la radio des mondes en Bazac. Bonjour à tous les auditeurs, avec la pluie, bonjour Mario. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue donc sur PNFM, les voix du Portugal ce matin. Nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler au 05 55 56 21 44 pour nous faire des petits coucous, nous parler du beau temps, si vous en avez vous. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est un peu triste chez nous. C'est ça. Ce matin, c'était dur. Hein. On est un peu du côté des ch'tis, là, dans le nord. Un peu. Tu crois? Ouais, c'est un peu... C'est pas top, hein, ce matin. Voilà. Et puis, vous nous parlez d'événements autour de chez vous. Nous vous parlerons de quelques événements tout à l'heure. Oui, bien sûr. Parce qu'on va commencer d'abord en musique, et puis après, on parlera de, des événements qu'il va y avoir sur la région. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter donc au 05 55 56 21 44. Exactement. Bom dia a todos, todos que nos estão a ouvir de Portugal e dos outros países e da França, exatamente. Podem chamar ao 00335555621 44 para fazer as dedicatórias ou... Falar dos espetáculos que há à volta de sua casa. Só para nos dizer bom dia, já não é nada mal. Oui, c'est déjà bien, oui, tout à fait. Todos que quiserem vir até aqui podem vir. Tous ceux qui veulent venir jusqu'au studio, ils seront les bienvenus. Un petit café vous attend, voilà. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, ça, on sait le faire, ça. On sait le faire? Ouais. Il n'y a pas de problème. Pas sûr. Mais si, ça va bien se passer, comme d'habitude. Ouais. Bon, allez, on va partir en musique un petit peu. Allez, on enchaîne tout de suite avec Capitoline. Oui. Allez, c'est parti. Let's go.

Portugal. Só amor vale tudo na vida. Só amor é a inspiração.

Nous allons souhaiter quand même un bon anniversaire à Joachim. C'est ça. T'es enroué ce matin, t'es enroué. Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à Joachim, notre directeur de radio, notre directeur d'antenne, voilà. Directeur et président. Joyeux anniversaire, Joachim. Oui. Joyeux anniversaire. Qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Ouais, à peu près. C'est ça. Se trago em mim esta ferida, como queria fugir de cada noite sem ti, amor. Como eu irei não sentir em mim esta imensa dor? Eu não consigo evitar. A alma sangra cá dentro, mais e mais. Como negar que amei até me esquecer do teu. Salvação, és loucura e obsessão, e só ficou a minha dor dentro de mim. Só sinto-me só. Tenho a tua imagem dentro do meu coração. Tudo terminou, já nada existe entre nós dois. Eterna beleza, o teu olhar, e em cada passo que dou, sinto mais perto o teu beijar. Foste a minha salvação, és loucura e obsessão. Tenho frio do teu adeus no teu olhar. Ah! contente. São Velho vai alegrar muita gente. Um imigrante chora cantar. A estrada será sempre ela minha companheira. Minha mãe estará junto à lareira, à espera de ver o filho chegar. Meu sozinha. Bienvenue chez vous. Laisse passer un peu la chanson. Maintenant, Nuno Albatros et Tami quoi? Sangria. Laisse. Meu bem. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria, dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria, dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Sangria, bem doce e fria, dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá cá sangria, bem doce e fria, dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Ei garçom, dá cá sangria, bem doce e fria, dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria, vamos ficar até o bar fechar. Radio Open FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est ici. Et oui, vous venez d'écouter Nuno Albatros. Nous vous rappelons qu'il sera au restaurant Le Lambada pour la fête des amoureux, donc le 14 février. Vous devez réserver jusqu'au 31 janvier au 05 55 34 47 34. Il y a un repas à 25€ par personne qui sera du cochon de lait ou du veau avec ses légumes, le fromage et le dessert. Et une sangria sera offerte. Le restaurant se trouve Le Lambada, donc 5 places Sainte-Félicité. À Limoges. Donc je vous rappelle le numéro pour réserver, et ce jusqu'au 31 janvier, 05 55 34 47 34. Repas avec le chanteur Nuno Albatros qui vous venez d'écouter. Dia 14 de fevereiro, Nuno Albatros, que ouviram agora, vai estar no restaurante Lambada. Tem que reservar até o dia 31 de janeiro ao 05 55 34 47 34. O restaurante é 5 Praça Saint-Félicité, a Limoges. A comida é leitão e queijo e a sobremesa. Não está explicado o que é de sobremesa, por isso é surpresa. 25 euros é muito barato. É 25 euros por pessoa e tem uma sangria oferecida, a canção do Nuno Albatros, da cá sangria. Da cá sangria. Alors, ce même chanteur sera à l'Amicale Franco-Portugaise le samedi 15 février à partir de 22h à la salle du temps libre de Landouge. Il y aura rien à manger. L'entrée sera de 5€ cette fois. Voilà. Et il sera donc à l'Amicale Franco-Portugaise le lendemain. D'accord. Voyons, il reste longtemps sur Limoges. Ouais, ben il reste le week-end. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Voilà, voilà. Tout est dit ? Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Ouais, on va voir s'il y a d'autres petites nouvelles qui arrivent. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, on repart en musique. Vas-y. Allez, c'est parti. Hey. João Tiago. Não fui eu. Não te deixes iludir. Sei que tens outro, mas voltas sempre para mim. Sabes, nesta vida nada é eterno. Por isso não penses que estarei para sempre aqui. A fazer? Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá. Mas para onde? Vou-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito. Não faças isso. Deixa, pá. Sai. Sai. Mas vais para onde? Vais para onde como? Pagamos o hotel para ficarmos só nós os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá. Não é bem assim. Não é bem assim o quê? Fica, amor. Morro. Estás a seguir para quê? I'm innocent. viagem pra gente se divertir. E vendo bem, daqui lá é um pulinho. Ainda por cima lá é tudo mais barato. Não há IVA, porém, quanto para pagar. Mas enfim, o que se tornou mais chato foi o raio do foguetão não trabalhar. Qual é a tua? Qual é a tua? Fizeste-me ir e vir três vezes à lua. E o foguetão que me levou caiu no chão e nunca mais se levantou. Tinha 8 anos, levantava cedo, abria a janela. Minha mãe a lavar a roupa, com um olhar sereno e a sorrir tão bela. A vida era muito dura, tanto trabalhava para me criar. Passava a noite longos dias, trabalhos forçados e sem reclamar. E sempre minha mãe dizia, hoje este esforço é para te criar. Sei que um dia com fé em Deus e com teu talento a vida vai compensar. E assim passaram alguns anos. Eu fiz esta canção para ti, minha mãe, obrigado, amor. Minha mãe com dificuldades passou fome e frio e cedo a trabalhar. Mas sempre com a esperança na sua mudança, melhor vida me dá. E assim passaram alguns anos, hoje sou cantor. Eu fiz esta canção para ti, minha mãe. Obrigado, amor. Minha mãe, minha mãe. Amor, amor, amor. O som desta canção lembra a sua dor. FM 97.9, votre radio. Troca mais uma vazia por uma cheia. Que situação sem a minha madre está feia. Troca mais uma vazia por uma cheia.

Portugal, en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Cheio de mulher, eu vou que vou, vou que vou. Vou pro bailão do Zé.

Rita, Rita Ferro Rodrigues, também são maravilhas pra cantar assim. Portugal é sexy, Portugal é sexy, Portugal é lindo, Portugal é fixe, dá-lhe com muito amor. E também temos sexy Júlia Pinheiro, sexy Sonia Portugal, é sexy Fátima Lopes, sexy Portugal, é sexy Oliveira, tantas, sexy tantas outras. Portugal, é sexy Portugal, e as mulheres sexy. Portugal, é sexy Portugal, é sexy Belito Campos. Portugal, é sexy en direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Open FM. 9h midi. Bienvenue au sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir d'être ici. Et maintenant une petite dédicace, c'est Christina Ardisson avec Mini Saïa. D'ailleurs, nous l'aurons dimanche prochain à 11h30 en interview. Et la dédicace, c'est pour Monsieur Ernesto de Beaubreuil. Voilà. On va lui mettre donc Christina Ardisson et Mini Saïa. Baby. se viva, que se viva. Morena linda atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu par. Morena linda, morena, cara de cigana e louca, eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Cigana morena bonita, por ti eu me apaixonei. Acredita se quiseres, mentir eu juro não sei. Morena cigana linda, de fogo, amor e paixão, por ti eu me apaixonei e estás em meu coração. Cigana, cigana louca, não sei que fazer de ti. Fiquei doido e apaixonado desde o dia que te vi. Vais ter de casar comigo e eu não te quero perder. E sem ti eu não consigo, já não consigo viver. Morena linda atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. Morena linda, morena, cara de cigana louca, eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Morena linda atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu par. Morena linda, morena, cara de cigana e louca, eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Cigana morena bonita, por ti eu me apaixonei. Acredita se quiseres, mentir eu juro não sei. Morena cigana linda, de fogo, amor e paixão, por ti eu me apaixonei e estás em meu coração. Cigana, cigana louca, não sei que fazer de ti. Fiquei doido e apaixonado desde o dia que te vi. Vais ter de casar comigo e eu não te quero perder. E sem ti eu não consigo, já não consigo viver. Morena linda atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. Morena linda, morena, cara de cigana e louca, eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Morena linda atrevida, ai, ai, ai, morena. Morena cara bonita, morena linda atrevida, morena cara bonita. Ai, morena cigana, que me canta. Quero dançar, morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. En direct, bien sûr, sur Open FM, les voix du Portugal. Eu quero que seja minha e beijar a tua boca. Liga para casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou ficar. E é muito tarde, a chuva aumentou. Thank you. na fada. E se alguém ligar, posso atender. Radio Open FM. 11h05 sur les ondes de Radio Open FM. Les voix du Portugal. Allez, on continue toujours en musique. Vous pouvez toujours nous appeler au 05 55 56 21 44. Eh oui. Allez, on continue tout de suite avec Diapason. A Pombinha da Maria. La sua ideia era viver na cidade. Ela sonhava em cada dia que passava. Esperava o dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente a conhecia. Todos sabiam da bombinha que ela tinha. Quando passava todos olhavam para ela. E os cucos na janela cantavam esta modinha. Olha a bombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Olha a pombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Ela sonhava em cada dia que passava. Ela esperava o dia da liberdade. Lá no lugar toda a gente a conhecia. Todos sabiam da bombinha que ela tinha. Quando passava todos olhavam para ela. E os cucos na janela cantavam esta modinha. Olha a bombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. Dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Olha a bombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Ela canta e dança só depois das três. Olha a bombinha da Mariazinha. Está na gaiola que ela um dia fez. De manhã dorme, à tarde descansa. Ela canta e dança só depois das três. Ela apareceu. Seus olhos se fascinam logo. Estremeceu. seu. Os meus amigos falam que eu já estou demais, mas é somente ela que me satisfaz. Canta, Bahia. É somente ela que me satisfaz. Somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso é que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Isso é que eles falam que sou o sonhador. E digo que ela significa pra mim. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je serai à Limoges en concert le 7 février à la Ruchidée pour un concert intimiste avec Gaël Rouillac à la guitare manouche et je serai à la guitare portugaise et au chant. On aura une invitée, une jeune chanteuse qui s'appelle Louane, qui est super, vous allez voir. C'est la première fois qu'on va jouer ensemble, chanter ensemble en fait, donc ça va vraiment être super. Donc manquez pas ça le 7 février à Limoges à la Ruchidée. 17 de fevereiro, j'estarei en compagnie de mon ami meu, un guitariste qui s'appelle Gaël Rouillac, para cantar fado e tocar a guitarra portuguesa, portanto é dia 7 de fevereiro em Limoges, numa sala chamada La Ruchidée. Nesta ocasião vamos convidar uma jovem cantora para quem estou a compor uns temas, que chama-se Luane. Tenho certeza que vocês vão gostar, não percam isso. Dia 7 de fevereiro em Limoges, La Ruchidée. I'll be in Limoges, wow, a place called La Ruchidée. I'll be playing with my friend Gael Rouillac. He's playing gypsy guitar and I'll be playing Portuguese guitar and singing. And we'll have a special guest called Luane. She's a young singer and I'm sure you're gonna like her. February 7th in Limoges, place is called La Ruchidée. See you all guys very soon. A bientôt les amis. Grande abraço. São as conversas que nos ensinam a respeitar o desejo e o destino. Não estou cansado. Carlos Riva, eu te amo. Eu te amo. essa estrela que me levou a ti. Eu te amo, numa terra, num lugar, eu te amo, porque te amo, mas porque te amo, é um santo que me diz, não me engano, eu te amo. h 17 sur les ondes de Open FM, les voix du Portugal. On continue tout de suite en musique avec Chris Ribeiro. Hello e domingo. Tudo do melhor, por cá. Está tudo bem, obrigado. Então vem muito de viagens, quero uma pinguinha. Só uma pinguinha? Não muda, é sempre o mesmo. Uma pinguinha, uma pinguinha. Então vamos lá. Duas pinguinhas. Ei, vá lá, anota. Ah, nossa. Chris Ribeiro. Tendo o barco que nos leva até vosso coração. Nação valente, imortal, levantei hoje de novo o esplendor de Portugal. As armas, as armas, as armas com cravos na mão. As armas, nossa arma é esta canção. Não há melhor do que estar lá, só assim eu sou feliz. E quando ouço essa música é batendo pra mim, eu faço psh, e faço assim. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. Já fomos heróis do mar, já fomos heróis do mar. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo 9h midi, les voix du Portugal. Plus que 40 minutes pour vos dédicaces. Dépêchez-vous. Christophe Malheiro. Dá salto pro ar. Não tenhas medo e vem. E vamos outra vez. Pois toda a gente gosta de um baile português. Levantemos com vontade de cantar. E agora, Moquica, a festa vai começar. Ai, ai. Onze heures vingt-six sur les ondes de Open FM. Les voix du Portugal. Moquica. Ai, festa vai começar. Amigos, venham dançar, porque a Moquica chegou. Eu quero tudo a sorrir, por isso venham por ti. E a vida é feita de amor. A festa vai começar, só os foguetes no ar. Venham que já estou aqui. Vamos esquecer a tristeza e dançar a noite inteira. Toda a malta feliz. Et maintenant, Chique Suze pour Lorenzo, Mais que Zumba Amor.

vai chegar. Et maintenant, une petite dédicace de Michael. C'est Elena Correia, Selfie. Et c'est pour tous les auditeurs et l'équipe. Vem tirar uma selfie que eu quero publicar. Vem tirar uma selfie, vamos ver o que estudar. Au Malien. 11h46, c'est plus qu'un petit quart d'heure. Toujours sur les ondes d'Open FM, les voix du Portugal. de arromba. Vamos lá dançar ao trelim, tim, tim, que vai ser de arromba. Oh, malhão, malhão, toma a tua mão. Oh, malhão, malhão, toma a tua mão. Junta-te aqui, zomba, vamos dançar, que zomba com o malhão. Vamos lá dançar ao trelim, tim, tim, que zomba com o malhão. Vamos lá dançar, agarra-te o barco, vai ser de arromba. Vamos lá dançar, ó trelim, tim, tim, que vai ser de arromba. Ó malhão, malhão, toma a tua mão. Ó malhão, malhão, toma a tua mão. Junta-te aqui, zomba, vamos dançar, que zomba com o malhão. Vamos lá dançar, ó trelim, tim, tim, que zomba com o malhão. Vamos lá dançar ao Zezito. Força! Nossas lindas tradições, no mundo não há igual. 11h50. Nossas tradições, no mundo não há igual. Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal. Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Da boa, na Madeira e Açores também tem festa da boa. No Porto tem o São João, Santo António em Lisboa. No Porto tem São João, Santo António em Lisboa. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Sardinhas e vinho verde, maduro, branco ou tinto. Sardinhas e vinho verde, maduro, branco ou tinto. Do nosso lindo país, que tanta saudade sinto. Do nosso lindo país, que tanta saudade sinto. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Rádio Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Et voici le dernier titre de cette émission. En espérant que vous aurez passé une bonne matinée en notre compagnie. Voilà, c'est Kim Kent. I'm in an African. Não esquece esse dia que te conheci. Dançavas na pista e tu sorriste para mim. O teu regular logo me encantou. O meu coração por ti se apaixonou. Menina africana, loucura de mulher. Quando estou juntinho a ti, fico louco de prazer. Menina africana, tu és fogo e paixão. O teu jeito de dançar conquistou o meu coração. Menina africana, loucura a tua pele. Quando estou juntinho a ti, quero os teus lábios de mel. Menina africana, tu és fogo e sedução. O teu jeito de dançar é minha perdição. Beijar, sentir teu calor e para sempre te amar. Bailar a teu lado até amanhecer. Colado ao teu corpo, contigo me perder. Menina africana, loucura de mulher. Quando estou juntinho a ti, fico louco de prazer. Menina africana, tu és fogo e paixão. O teu jeito de dançar conquistou o meu coração. Menina africana, loucura a tua pele. Quando estou juntinho a ti, quero os teus lábios de mel. Menina africana, tu és fogo e sedução. O teu jeito de dançar é minha perdição. Estou juntinho a ti, fico louco de prazer. Menina africana, tu és fogo e paixão. O teu jeito de dançar conquistou o meu coração. Menina africana, loucura a tua pele. Quando estou juntinho a ti, quero os teus lábios de mel. Ah, pour la dernière musique, bien sûr, Kim Kent, Menina africana. Petite dédicace tout de suite pour Isabelle et Alain du côté de Verneuil-sur-Vienne. Retrouvez votre émission préférée, Les Voix du Portugal, sur Radio Open FM 97.9, dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Radio Open FM, 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Eh oui, oui, c'est la fin de l'émission. Ouais, tout à fait. Hein. Voilà. On espère que vous avez passé une bonne matinée, nous. Alors j'espère que vous, c'est pareil. Hein. C'est ça. Vas-y, annonce. Alors j'annonce que si Florent Lima nous écoute, que ses autocollants vont être en route dans la semaine prochaine, parce que je pense qu'il y a eu un bug du côté de la poste, n'est-ce pas Maria? Il y avait la grève. C'est ça. Donc on pense à toi Florent, et elle fera le nécessaire pour t'envoyer tout ça. Ouais, dès que je rentre à la maison. C'est ça. Il faut que je te le rappelle. On te souhaite une bonne journée quand même, et merci d'être avec nous les dimanches matins. C'est ça. Et merci à lui pour les... Et à sa maman aussi. Voilà, merci à lui pour les podcasts de l'émission. Oui, tout à fait. Ah, la semaine prochaine, on va faire une dédicace à sa maman, tiens. Donc, t'as un petit... Bonne semaine, bon week-end d'abord. Ah, enfin, le week-end est... Ouais, c'est ça, il est presque fini le week-end. Enfin, ce qui reste, hein, on va dire. Et puis, une bonne semaine et à dimanche prochain, même lieu, même heure, 9h midi. Oh là là, c'est compliqué. Mais non, mais c'est que j'ai l'ancien horaire dans la tête, tu ouais, sais. Ouais, t'as encore le décalage horaire, toi. Ouais. Ouais. Donc, on sait qu'on aura une invitée en interview. Oui, tout à fait. C'est Christina Ardisson, donc à 11h30. Dimanche prochain, 11h30, dans les Voix du Portugal, Christina Ardisson, en interview. Bon, ben voilà, tout est dit, tout est fait. On vous souhaite une excellente fin de week-end et en espérant que vous ayez passé un bon moment en notre compagnie. Mmh. Et on se retrouve donc dimanche prochain. Tout à fait. Allez, ciao, bye bye. Ciao, bye bye.